Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Está no ar o programa número 314. Mais uma conversa, mais uma grande conversa aqui na Universitária. António apresenta o nosso convidado desta semana. É, sim senhor, uma grande conversa, é uma grande honra para Livros com Rumo ter o convidado desta noite, aqui à conversa a explicar um pouco o seu universo, as suas fobias também por um lado, as suas preocupações, aquilo que é o seu entendimento do mundo que depois é projetado na sua obra pictórica, criativa, de ilustração, O Mundo Torrencial, onde é desdobrado numa série de um projeto pessoal, dizemos nós, de Tiago Manuel. Ele próprio também o assume abertamente e com uma certa coragem. É uma ambição aparentemente quase irrealizável, 50 heterónimos. De qualquer das formas, tudo aquilo que é o universo fantástico, o universo político, o universo estético, aquilo que anima o turbilhão criativo deste grande autor, deste grande artista, deste grande ilustrador de Viana do Castelo, do Minho, portanto, do Minho Profundo, tudo isto irá passar e discorrer nesta conversa que se irá alargar por outra emissão, no mínimo. Tiago Manuel é um excelente conversador, mas mais do que isso, é um artista lúcido, sabe muito bem aquilo que pretende e aquilo, os caminhos que trilha, que vai fazendo ao longo desta vida de artista, e tudo isto em vários heterónimos, Mariette Tozel, Terry Morgan e, muito importante, também fica aqui a nota, tem patente, ou está patente até finais de setembro, uma grande exposição retrospectiva do seu trabalho em Viana do Castelo. Todos aqueles que visitarem a capital do Alto Minho ficam já aqui sensibilizados e até um grande incentivo de Livros com Rumo a visitar esta exposição imperdível de todo. Boa noite e melhores leituras. Tiago Manuel nasceu em 1955 em Viana do Castelo. Fez a sua formação artística com os mestres Aníbal Alcino e Júlio Rezende. A sua obra tem sido apresentada no país e no estrangeiro em diversas instituições e galerias de referência. Publicou enquanto ilustrador nos jornais Público, Expresso, Jornal de Letras, O Diário e no Letras e Letras, nas revistas Colóquio de Letras, da Fundação Carlos Gulbenkian, na Ler, do Círculo de Leitores, e nas editoras Âmbar, Asa, Afrontamento, na espanhola Média Vaca e na Bertrand, entre outras. Desde 2000, já publicou 7 dos seus 25 heterónimos. Em 2008, criou e passou a dirigir a coleção de banda desenhada O Filme da Minha Vida, editada pela Associação de Produção e Animação Audiovisual ao Norte, sediada em Viana do Castelo. Tiago Manuel. Boa noite. Assim, um bocadinho para situar um pouco estas questões do seu trabalho, sem entrar no âmbito da vidinha, porque estas coisas também, ao fim e ao resto, também têm o seu interesse, quanto mais não seja, para percebermos em termos diacrónicos quando estas coisas começaram, quando percebeu e entendeu, agora sim evoluiu, independentemente daqueles exercícios um bocadinho incipientes que são a infância, os trabalhos de desenho na escola primária e, se calhar, mais tarde, no próprio ciclo preparatório e toda uma série de derivações que partem normalmente do trabalho escolar de cada um de nós. Bom, eu não gosto muito de falar da palavra vocação, porque realmente quando uma pessoa... Vivemos num mundo de definições, é óbvio, mas quando se vai envelhecendo e se vai trabalhando e refletindo sobre o mundo em que vivemos, essa ideia quase profissional, entre parênteses, de ser artista deixa de ter sentido, perde espessura na nossa cabeça e hoje não me diz praticamente nada. Portanto, eu não encaro a minha atividade de criador é uma atividade quase desencantada. Eu digo desencantada não porque esteja arrependido da opção, mas desencantada na medida que o mundo que eu vou conhecendo assemelha-se muito a um filme, e infelizmente a um filme que eu estou a ver que vai acabar mal, e portanto é aquela vontade de fugir da sala antes do filme acabar. Não tenho assim uma sensação. Quem tiver a ouvir, há sempre os otimistas de serviço que me irritam bastante. Eu não, nem sou otimista, nem sou pessimista. É apenas uma lucidez, ou uma hiperlucidez, se quiser, de perceber bem em que mundo estamos, e não estar especialmente encantado. E, portanto, a morte nem é aqui uma coisa trágica. Às vezes sai de cena por, simplesmente por enfado. Uhum. Digamos que aquilo que nós chamaríamos de vocação artística, para mim, nesta altura, é a mesma opção, é aquilo que me agarra à vida. É tentar compreender, ou tentar chegar àquela conclusão, já que estou aqui, deixa ver como é que isto acaba, ou se ainda é possível fazer alguma coisa para que eles estão perto de mim. Não há, portanto, espírito de missão na minha obra. Obviamente fiz uma formação artística no plano formal, ou se quisermos, no plano do conhecimento das matérias e dos instrumentos de expressivos. Fiz uma preparação razoavelmente poderosa, tive excelentes mestres, mas a parte intelectual é essa que sempre define aquilo que é interessante ou não como criador. Essa realmente é que deu sentido e continuidade. Não, portanto, não posso dizer que sou um pintor, um ilustrador, um argumentista, porque queria ser famoso. Nunca me passou pela cabeça, nunca gostei dessa ideia da fama. Primeiro porque é risível. Quanto mais vamos conhecendo o mundo através do passado, da poesia, da filosofia, da história, pelo menos comigo a figura-se-me risível. Quer dizer, imagino a tolice que é chegar a ver, por exemplo, um artista como Manuel Oliveira, com 105 anos, dizer ao mestre: você é um grande cineasta. O senhor deve ficar completamente insensível a isso, porque claro. Por muito que exista de verdade ou de ideia de verdade nessa transmissão a um grande cineasta, a verdade é que ele vê uma coisa diferente. Para ele não lhe diz nada. Aos 20 anos há um horizonte abstrato ainda de realização, mas aos 60, 70, 80, 90 não há nada. Quer dizer, é o fim de uma linha e nem se sabe bem. Eu não vou entrar em polémica com o Tiago por essa questão, porque pronto, levar-nos aí a para campos que necessariamente têm a ver, mas pronto, estenderíamos e faríamos esperar a nossa conversa por direções e quase setas, que provavelmente que é um elemento simbólico muito forte também no seu trabalho. De qualquer das formas, lá iremos mais adiante. De qualquer das formas, é o seguinte. Essa questão que o Tiago agora estava a referir, aquele um certo, como é que eu ia dizer, uma certa certeza, uma certa, vamos lá, confirmação de uma vida trabalhando na arte, isto é a linha A, não pressupõe uma linha B, porque é quase uma questão de senso comum, quase de lá na caprina. Então, o que leva um homem de 103 anos, ou um artista de 100 anos, por exemplo, um Matisse, já um próprio Picasso, no final da vida, a continuar a insistir num processo criativo, sempre em busca de algo? Não é o Eldorado, nem o Santo Graal, nem o Cálice da Vida Eterna, mas é qualquer coisa que obsessivamente faz regressar, vamos lá, ao campo de batalha, usando esta expressão mais ou menos bélica, que é o confronto do artista com aquela realidade, aquele magma que está num turbilhão, e ele procura ordenar, seja ele da forma que entender, um filme, um quadro, uma ilustração, no caso do Tiago Manuel. Bom, eu, para sairmos um bocadinho do âmbito desta conversa, vou pegar nas suas últimas palavras. Eu compreendo onde quer chegar, mas o tempo é muito limitado e vamos claro. Dar aqui apenas um jeito a dar fim a esta parte da conversa para começarmos noutra parte. Uhum. Bom, sou Matisse e Picasso, um artista que eu conheci bem, no sentido de estudar muito bem a obra. O Picasso, mais particularmente, até porque a figura também me interessava. É apelativa, mas tem um lado negro que. Uhum. as pessoas pensam sempre o artista como um edifício ético sem brechas. É evidente que isso é de matulice, não é? As grandes obras obedecem sempre a grandes infernos. E, portanto, pensar num artista como um moralista, o artista pode ser um homem moral, mas um moralista é outra coisa. E num artista, literalmente, tem que meter as mãos em merda. Portanto, não vale a pena estar com Rodriguinhos. Picasso. Há artistas que são excelentes pessoas, no sentido daquilo que nós podemos considerar no quadro da bondade e grandes autores. O referencial judaico-cristão. Exatamente. E há outros artistas que têm um lado negro terrível. O Picasso, como pessoa, tinha coisas bastante negras, digamos, para além de ser bastante machista. Era um homem que controlava e condicionava a vida das pessoas que gostavam dele. Que andavam à volta dele, claro. Ele, o que é que levaria um homem já de longa idade, já ele tinha quase 90 anos e continuava a pintar? Bom, quando olho para a obra dele final, ele no fundo, penso que na obra final, ele trabalhava de uma forma obsessiva uma certa autorretratos e alguns semelhantes à própria caveira, à própria morte. Portanto, claro. Eu acho que uma das maneiras que ele encontrou para lidar mal com a situação do desaparecimento dele físico, porque a vida para ele passou muito depressa, foi realmente era estar trabalhando, adiando a morte. Ele, no fundo, tentou distrair a morte como quem conta a história das Mil e Uma Noites. Mas era exatamente aí que eu queria, sem lhe fazer perder o raciocínio e cortar a linha do pensamento, é exatamente esse o ponto que eu queria há um pouco chegar. Não é essa luta tremenda que qualquer artista tem num plano objetivo, contra o fim das coisas, contra a morte. Designemos exatamente essa realidade, dramática ou não, depende depois da estrutura intelectual que cada artista tem, seja ele na literatura, seja ele nas artes plásticas, na pintura e no cinema. É um pouco adiar o inadiável, isto por um lado, e por outro lado, tentar encontrar, de facto, ainda a obra definitiva antes do estertor final. Ou seja, é uma obsessão sempre recorrente, e nós pensamos nisso, que já um artista, um pintor, sem colocar algumas similitudes no trabalho do Tiago Manuel com ele, mas é um pouco essa, que é o exemplo mais paradigmático, que eu encontro, há dois, um segundo, mas o segundo é um bocado, vamos lá, déjà vu, um pouco dentro do folclore mainstream intelectual de alguma classe média que tenta apregoar as virtudes e os comportamentos do homem, mas há um outro, que lá iremos mais adiante, mas não é esta a ideia que subjaz um pouco a esse tipo de comportamento e atitude, artística, no caso. Bom, eu não, eu, como é óbvio, cada cabeça sua sentença. Eu admito que há artistas que buscam, cada artista busca um determinado fim, ou busca uma finalidade para a sua obra. Eu tive, com certeza, já não me lembro bem, claro, ainda não tenho 60 anos, estou a dois passos, isto é, a dois anos de o fazer. Não me lembro já bem quais eram os motivos iniciais. Com certeza tive aquelas ilusões, claro. Embora eu tenha a ideia que as minhas ilusões, se existiram nesse sentido de deixar uma obra, desapareceram. Porque o facto de ter estudado num colégio católico e o facto de esse colégio ter algo, enfim, os nossos pais tentam sempre meter-nos em sítios que deem uma grande preparação, e um colégio católico era um colégio no meu tempo de elite. Iria criar uma pessoa boa. Eu fiquei, digamos que a igreja, um colégio da igreja para mim serviu para duas coisas. Por um lado, para desmentir aquela história do Fernando Pessoa, que as crianças, o melhor do mundo são as crianças. É evidente que eu cheguei à conclusão de criança, não são as crianças. Por um lado, porque as crianças nascem num estado ainda sem fronteiras, e essas fronteiras são dadas pelos adultos, e portanto há uma diferença entre a formação de uma criança e a formatação. Eu sou do tempo em que as pessoas eram formatadas, se calhar têm sido formatadas hoje, infelizmente. Entre a formar e formatar há uma grande diferença, mas eu penso que continua-se a formatar, porque ainda vejo hoje os pais muito preocupados em meterem às vezes os filhos em colégios muito finos, e isso já sei que não augura nada de bom. De qualquer modo, essa experiência muito ligada ao medo, à religião metida pelo medo, o medo do inferno, o medo do purgatório, aquelas coisas medonhas, e a leitura obsessiva que se fazia não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, aquele Deus vingador, Embora o Deus Vingadores se assemelhasse um bocado aos filmes, pelo menos havia uma fronteira, havia os maus de um lado e os bons do outro, o que era um bocado diferente do mundo em que eu vivia, em que as regras eram constantemente alteradas. Portanto, esse lado do antissemitismo não foi de todo negativo. Uma coisa tenho a certeza, aos 10 anos, quando saí daquele colégio, o essencial da vida eu percebi, isto é, às vezes fico espantado quando vejo adultos formados em faculdades com a minha idade chegarem aos 50 e tais, 60 anos e constatarem que afinal esta vida foi uma ilusão e que as coisas... Eu não, fico espantado porque isso eu percebi aos 10 anos. No essencial, a história do Antigo Testamento é a história da humanidade, no fundo. Aliás, os livros antigos têm essa grande virtude. Eu leio ainda hoje com grande interesse o Antigo Testamento, da mesma maneira que leio a Odisseia ou a Ilíada, porque, no fundo, entre o sagrado e o profano... Ou aliás, o Salgaria, ou uma coisa sim, qualquer. Bem, principalmente a Odisseia, sim, sim, sim. No fundo, não deixa de ser um livro religioso, porque aponta para um certo conjunto de deuses, só os deuses claro. Portanto, é um livro também, de certo modo, religioso. E é evidente que, no essencial, a humanidade está ali retratada. Quando há um estádio de compensação emocional e de alegria e de prosperidade, a espécie não descansa enquanto destrói tudo, em vez de preservar, destrói. E depois, quando está aflito, lembra-se de rezar e pedir e dizer ajuda que ajuda, implorar a Deus uma ajuda, porque logo a seguir vai fazer melhor. também é central. Essas questões que é para mais a segunda parte da nossa conversa, mas é, é essencialmente isso que iremos desenvolver mais adiante. Mas aquilo que eu gostaria de citar e tentar colocar um pouco de ordem neste, ou pelo menos balizar com alguns referenciais interessantes, aquilo que o Tiago Manuel agora acabou de dizer faz-me lembrar uma afirmação de um filósofo pelo qual não nutro particular afeição nem simpatia, independente, não estamos aqui a valorizar o trabalho filosófico que ele fez, que é tremendo. De qualquer das formas, Martin Heidegger diz algures num dos seus livros à volta da questão da metafísica, que o homem é essencialmente um ser para a morte. Essa percepção, ou quer dizer, esta morte no sentido um fim, qualquer coisa de irremediável, qualquer coisa de incontornável, qualquer coisa que implica que rapidamente, mais rapidamente tenhamos a lucidez sobre esta realidade, melhor será a nossa vida, ou pelo menos tornar a nossa vida mais funcionável, no sentido de, pelo menos, connosco mesmo, funcionarmos bem. Essa sua experiência, essa sua concepção, essa sua certeza sobre a vida tão temporã, passa assim a expressão, dá-lhe depois a vontade, ou pelo menos alguma libertação, no sentido, descarregando algum peso inibitório em determinado tipo de referenciais que depois irão ser objetivamente colocados na obra pictórica e descrita, fundamentalmente, que o Tiago Manuel irá desenvolver depois no futuro? Bom, esta conversa é realmente interessante, mas estamos a afastar da arte e da filosofia e acabo por nunca fechar os ciclos que eu queria fechar, porque a pergunta é interessante, mas continuamos a andar em círculos. É evidente que, como há bocado disse, cada artista, ou cada pensador, ou cada pessoa que tem uma existência e que vai formando a sua existência a partir de conhecimentos e até das vantagens e dos constrangimentos que lhes deparam, traça objetivos. No meu caso, eu só posso falar do meu caso, é evidente que, passado aquele tempo curto de ilusões, porque, como eu disse, quando saí do colégio, praticamente percebi que o mundo, no essencial, dividia-se entre pessoas que vivem como se a eternidade fosse uma coisa constante, isto é, nem sequer existe a morte, portanto, os leva àquele estatuto de superioridade, de estatuto de ter. O ter, muitas vezes, leva as pessoas quando vejo as pessoas preocupadas antes de discutir com o ser, parte do princípio que essas pessoas veem nessa maneira de ter a ideia de eternidade. Quando a morte chegar, já há remédio para a morte. Pronto. E depois há aquelas pessoas que preocupam com o ser, ou aquelas que nem se preocupam com o ser, porque nem têm oportunidade para isso, porque têm que sobreviver. Realmente é outra gente. É evidente que o filósofo Martin Heidegger, ele estava imbuído de uma cultura que era uma cultura germânica e provavelmente também com um grande fundo ainda da cultura clássica grega. É evidente que ele tinha essa percepção que éramos seres destinados à morte, e talvez também a isso perceba porque é que ele aderiu ao nazismo, e embora tenha escondido até ao final da vida dele a orientação, mas a verdade é que ele tinha olhado a morte para ele, fazia preocupava-se com a sua imortalidade, mesmo sabendo que ia morrer. Mas a morte do seu semelhante passou a ser uma coisa apenas de um quadro teatral, aquilo que os americanos hoje chamariam danos colaterais. Portanto, ele via-se como fazendo parte de uma elite de pensamento, um aristocrata do pensamento, sabia que estava condenado à morte. Ele, de certo modo, incluía-se nesse altar de sacrifício. O sacrifício dele seria o sacrifício intelectual, e o resto era paisagem apenas humana. Mas não era essa também a intenção. Ele já está morto, felizmente. Isso tem, a verdade seja dita. Sim, embora os contributos da filosofia dele foram relevantes, e eu não sou um filósofo para dizer se foram muito ou pouco relevantes, mas admito, tendo em conta que me atrai esse campo de conhecimento, que foram bastante relevantes, o mundo não teria ficado mais pobre se o Sr. Heidegger não tivesse existido, porque nós, como dizia o António Pina, nós não temos problemas com falta de pensadores sensíveis, artistas e poetas. Nós temos necessidade de boas pessoas. mesmo que esse conceito de boa pessoa seja bastante, bastante redutor, mas o que eu quero dizer, pessoas que não estorvem o seu semelhante. Não tenho essa ideia do politicamente correto, mas pessoas que, à partida, que têm consciência da sua finitude e que já têm lenha para se queimar com a existência que lhes é forçada, que não vale a pena estar a perturbar ou a causar dano ao seu semelhante. Isso, nós precisamos cada vez mais disso. Em relação a mim, a questão simples é isso. Eu não quis salvar o mundo e a arte não salva o mundo. Agora, e há quem diga também que a arte, além de salvar o mundo, que a arte é uma coisa inútil. É evidente que uma pessoa com o estômago colado às costas não precisa de ler filosofia, não precisa de ler Camões ou ler Shakespeare, porque está cheio de fome e, portanto, não tem tempo para se concentrar. É evidente que a humanidade precisa de dois tipos de alimento. Precisa alimentar o corpo para manter um conjunto e um nível de atividades, e precisa alimentar o espírito para, que, para nos transformar, o mundo se transformar num mundo de bichos. É evidente que se é verdade que a arte não salva o mundo, porque basta olhar para a história da humanidade ao longo de milhares e milhares de anos, ao longo de várias e várias civilizações, tem, não é menos verdade que, se não fosse essa ideia de transcendência, que só o conhecimento, a poesia, a música, as belas artes trazem, a humanidade se calhar já nem existiria. Já tinha estourado. Portanto, digamos que, se Deus existe, mesmo para os não-crentes, que é o meu caso, ele existe porque se manifesta através de coisas que não têm um sentido prático, imediato ou lucrativo imediatamente. Claro. Portanto, nesse aspecto, a arte tem essa função. Em relação à morte, eu tive sempre uma percepção, o facto de ter, voltando só para explicar isto rapidamente, o facto de ter estudado num colégio onde a morte estava sempre presente, mesmo como uma criança, a morte seja uma bocada abstrata, e ainda sou do tempo em que as pessoas morriam em casa, se enterravam em casa, e, portanto, essa ideia de morte abstrata ganhava algum aspecto concreto, porque víamos a pessoa esticada ou comprida dentro de uma caixa de madeira. É evidente que essa ideia de finitude foi uma coisa sempre muito, muito presente na minha infância, pelo menos na minha infância. Daí que o tempo, eu lembro-me de ser criança e pensar, associava a morte ao fim do mundo, porque as freiras falavam no fim do mundo, e então o mundo acabava no ano 2000, era aquilo que nos metiam na cabeça, era uma coisa terrível. Então eu ia fazendo aquela conta, quanto tempo tenho de vida ainda, partindo do princípio que só morreria naquela altura, e portanto... barato e simpaticamente, que era mesmo... Exatamente, e então eu fiz sempre aquelas contas de cabeça como um prisioneiro que espera, ainda tenho algum tempo de vida. Hoje não deixo, curiosamente, fazer as mesmas contas. O mesmo exercício. Faço esse exercício e isso dá-me a noção exata da importância do tempo. A única maneira de uma pessoa não se amargurar mais com o tempo que vive, e que é sempre, para mim foi sempre claro que as pessoas, infelizmente, a cada dia de sol aparecem 3 ou 4 dias de chuva. Portanto, eu tendo essa percepção muito, muito cedo, a única maneira de não enlouquecer ou não desistir antes foi ter noção que o tempo passa depressa. Isto é, podemos comprar algumas coisas, tivemos dinheiro, mas podemos comprar tempo. E, portanto, essa noção, a única maneira, o truque que eu utilizei para tirar faz sentido... Faz lembrar um pouco aquela noção consciente de Santo Agostinho, quando, se não me perguntam o que é o tempo, eu sei muito bem o que é o tempo, mas se me perguntam, eu não sei criar uma definição objetiva. Para... Olha, está aí uma coisa que eu... O que é o tempo? É um pouco este articular destas duas... Santo Agostinho, este autor, vem a propósito, porque ainda há bem pouco tempo aconteceu o seguinte. Isto que está a acontecer em termos planetários, e que é assustador, e que as pessoas pensam que é apenas uma crise económica, ditada por... É a questão do tempo. Mas não é. É realmente, aqui o problema é muito mais grave. Trata-se do final de um... Trata-se de um mal, chamemos-lhe capitalismo, mas podia ser outra expressão, mas realmente o capitalismo gerou coisas positivas e coisas graves e negativas. O que estamos a assistir é uma coisa que não deriva do conceito e do velho modelo de capitalismo, mas é uma coisa estranha e nova. Há uma coisa que está a corromper o próprio capitalismo na sua essência e que está a levar à destruição. Acontece que as pessoas estão a ver isso apenas... no plano político. Nunca o tempo teve maus políticos como agora, não é em Portugal, em todo o mundo. É evidente que se está a matar os direitos que foram conquistados. Dizer que o país, neste caso Portugal, ou outros países do sul da Europa, estão a ser vítimas de viverem acima das suas possibilidades, é tudo uma aldrabice. São os madraços. É evidente que é uma aldrabice. E os é ociosos que não... Isto foi uma estratégia. Foi uma estratégia montada, portanto, houve uma especulação que nasceu muito... Exatamente. Para uma panaceia, para criar poeira, para esconder. Mas é evidente que o problema de trabalho é este mesmo. Uhum. Para além da especulação que levou ao enriquecimento imediato de meio dúzia de poderosos, porque são meio dúzia de poderosos que governam neste mundo... Que não quando, sabe muito quando, bem quem são, ou que se escondem. É evidente. O desmontar disto tudo, que era inevitável, isto dá sempre graves problemas a partir de certa altura, e conduziu o mundo a esta situação. Mas o problema continua a ser grave. O essencial está lá. O essencial é este. Desde 1900 até 2000, a população cresceu 7 vezes. Isto é, desde que o homem saiu do ramo dos macacos até 1900, a população era de 1.000.000.000 no planeta. De 1900 para 2000, a população cresceu para 7.000.000.000. Não é preciso ser um gênio da matemática para perceber que o planeta não cresceu, crescendo a população. Uhum. Não há hipótese de este modelo acomodar esta gente, ou pelo menos criar um modelo económico na base capitalista da produção e do consumo, porque então se todos tivessem, não houvesse crise nenhuma, o planeta daqui a 25 anos ou 10, ou 15 anos estaria exaurido de tudo e portanto morreríamos à mesma. Implodiria, simplesmente. Portanto, o que eu prevejo, e é quase, não é preciso ser bruxo, é que no meio disto tudo 3.000.000.000 de pessoas vão morrer nos próximos anos. Não há hipótese. Vão desaparecer, de uma maneira ou de outra, vão desaparecer. Mas isso é uma espécie de um... É só mesmo um pequeno desvio. É assim uma espécie de um eugenismo criado pelo próprio capitalismo, quando na essência, ou pelo menos no discurso, no aparelho publicitário de intoxicação da opinião pública, diz que o respeito, o próximo, a família, a sociedade... Isso é tudo treta. Isso é a conversa. Acha que é a famosa conversa da treta. As pessoas estão a pensar... Agora tu estás deslumbrado com o crescimento chinês. Uhum. E com o crescimento indiano. Uhum. É evidente que a Índia, apesar de tudo, dizem que é uma democracia, não é uma democracia, mas pronto, admitindo que dentro o modelo é esse... Mas a verdade é que a China vai-se autorregulando, porque já é um país imenso, vai-se autorregulando em termos de trabalho, porque as condições são ínfimas de vida. E depois há outra coisa, as castas ajudam a controlar realmente os desenvolvimentos de tecidos sociais. A China estava mais ou menos equilibrada dentro daquela miséria que nós conhecíamos, ditados por Mao Tse-tung e por os movimentos comunistas dos líderes que vieram a seguir, porque é um país também muito grande e imensamente rural, e os equilíbrios dentro daquela pobreza estavam controlados. O que está a acontecer agora, e o Ocidente está deslumbrado, mas qualquer pessoa, é isto que me espanta, eu sou das artes, não sou um especialista da economia, nem da geografia económica, nem nada, mas não é preciso ser um gênio, basta ser inteligente, e compreender os sinais da história para perceber o que está acontecendo na China. É uma coisa assustadora. A China vai durar menos que a América durou, o Império Chinês, que as pessoas preconizam bem aí. É matulice, não vai haver coisa nenhuma. Assim, a China cria uma muralha, portanto é um país imenso, está a criar uma muralha litoral onde as pessoas, de megacidades, onde as pessoas estão a fluir no Eldorado de um emprego. As pessoas trabalham 15 a 20 horas, claro. Ganham pouquíssimo, mas esse pouquíssimo nem tem onde gastar esse pouquíssimo. Mas a verdade é que as pessoas vão começando a ter consciência daquela escravatura, daquela ratoeira. Isto é, ser num sítio, não querem voltar ao campo, por um lado, porque aí não havia dinheiro. Não havia dinheiro, mas ia haver pão na mesa, havia arroz, havia isso. Mas as pessoas só vão perceber que esse bem de ter pão é muitas vezes muito mais importante que ter dinheiro. Mas é evidente que o que vai acontecer é que vamos ter na China cidades. Desde para já, é uma tolice deixar crescer cidades. O desenvolvimento do mundo urbano em megacidades é uma das maiores parvoíces que foram inventadas. Mas a verdade é que continuam-se aqui na ratoeira.